Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Musicália, aqui na Rádio Antenweb. Hoje é dia 21 de agosto de 2012, terça-feira, e estamos então de regresso para mais uma edição do nosso programa Musicália, aqui então na Rádio Antenweb. Ora, o Musicália de hoje vai viajar até à Rússia e trazer-vos músicas antigas do tempo ainda da União Soviética. Pelo menos, em alguns dos casos, vamos trazer aqui músicas de 1989 e da década de 1990. Vamos começar com uma de 1989, precisamente, de uma cantora que, no auge, entre aspas, da sua tristeza, decidiu fazer uma música chamada Nie Płacz. Tatiana Milanova perdeu toda a família, ou quase toda, na tragédia de Chernobyl em 1986, ainda no tempo, então, como disse, da União Soviética. 3 anos depois, saiu para o mercado esta música, que fez muito sucesso e que nós aqui hoje vamos recordar. Para os ouvintes da Rádio Antenweb, esta música já é um habitual, felizmente já temos aqui há algum tempo, mas vamos hoje recordá-la, matar saudades desta música. Vamos também ficar com um outro tema daquela altura, neste caso de 1988. A música era de uma das designadas bandas de garagem aqui em Portugal, embora não fosse bem essa designação na Rússia, mas a verdade é que naquela altura e no final dos anos 80 produzia-se música de forma por vezes muito artesanal. Um sintetizador, ou órgão como é comumente chamado, era utilizado frequentemente como apenas como acompanhamento e como instrumento de melodia, e depois colocava-se a voz por cima e estava feita uma melodia. Não é que fosse assim por regra até ao ano 1986, mas a verdade é que esse incidente trouxe e deixou marcas muito profundas em toda a União Soviética, enfim, sobretudo nas zonas aproximadas, digamos assim, a Chernobyl, mas um pouco por toda a União Soviética. E nós aqui vamos ouvir então estes dois temas, já agora, o tema dos Levosoronia Svigenia chama-se Ciao Bambina, e são estas então as duas músicas que vamos ouvir. Contrastam, uma é uma balada, a outra é mais mexida, ainda assim são músicas que marcaram a década de 1980 na União Soviética. Не смогу я о тебе.

Brasil, мне нужна ты мне больше, Марина. Чао, бамбина. Чао, бамбина. Я тебя разлюбил, Марина. Зима, зима, зима. Чао, бамбина. Vamos continuando nesta emissão do nosso Musicalia. Agora vamos até os anos 90 para ouvir Irina Alegrova e o tema Fotografia, uma música que fez muito sucesso da Nova Rússia. E digo nova porque, para quem não sabe, antes da União Soviética era a Rússia que existia. Isto até 1917, depois então a desintegração da União Soviética e o ressurgimento da Rússia. Ora, isto aconteceu em 1990, pouco tempo depois saía Fotografia, música de Irina Alegrova, uma intérprete que, aliás, continua ainda em atividade. Surgiu mais recentemente, numa Rússia, numa geração mais, como eles não gostam de chamar, mas a verdade é que é assim mesmo, ocidental. Yulia Savicheva chegou, inclusive, a representar a Rússia no Festival Eurovisão da Canção 2004 e ficou em segundo lugar, curiosamente, no ano em que a Ucrânia, uma república ex-soviética, haveria mesmo de vencer esse festival. Mas enfim, na altura Yulia Savicheva cantou Believe Me, mas não é isso também que vamos ouvir uma balada também que se chama Nyeza Bavai. É uma melodia então que foi lançada com o seu álbum Visoko em 2005. Estas são as próximas duas músicas que vamos ouvir. Daqui a pouco chega o término de mais uma edição do nosso Musicalia, mas ainda teremos mais duas músicas para escutar então nesta edição. Boa noite, esta é a Rádio Interweb. Что за окном? улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправит фотография. 9 на 12 с наивной подписью на память фотография, где мотки улыбаются, хотя улыбкой вряд ли что исправит. Всегда в твоем aqui estamos então para fechar esta edição do nosso musical e vamos ficar com mais dois temas, alternando entre os últimos momentos da União Soviética e os renovados tempos da Rússia. Vamos deixar ficar com um tema que dá pelo nome de Ostrovok, o tema é de 1989 e é dos Forum. Esta música tem uma particularidade, ela faz parte do russo, aliás, do disco russo, que era um género pouco popular em toda a Europa, mas muito habitual na Rússia. Este género musical, que muito se assemelha ao Italo Disco, era acompanhado da vida tradicional da Rússia, que era a vodka, era, aliás, ainda é, em festas noturnas. Mas as melodias eram, de facto, muito leves. Aliás, muitas vezes havia estas festas, durante o dia, durante a tarde, haviam estas festas sempre com este acompanhamento musical, o disco russo. Ora, os Forum eram dos milhares de grupos da União Soviética que tinham este género musical e este tema Ostrovok, vamos ouvir então já de seguida. Depois vamos fechar com um outro tema bem diferente, ainda que com raízes muito tradicionais da Nova Rússia. Irina Satkova traz-nos o tema Babushka, mas não tem nada a ver com a música de Kate Bush, é um tema bem diferente, e de 2006. E é então assim que vamos chegando ao final de mais uma edição da Musicália. Quero agradecer a todos aqueles que ficaram connosco nesta edição, com cerca de 30 minutos, e mais musical é só mesmo na próxima semana. Entretanto, quero convidar todos aqueles que estão sintonizados na Rádio Interweb já nesta quarta-feira, às 13h40, na Rádio Interweb, acompanharem o programa Last Song, um programa que é dedicado às novidades ou às músicas dos últimos anos dos países de leste. A Rússia e não só. Fiquem bem, boa noite e até à próxima semana.